carreiro. Não, senhor, muito menos meu parceiro. É bastante diferente o nosso nome verdadeiro. Que é um carreiro e carreirinho é apelido de violeiro. Nós dois não somos irmão, é somente companheiro. Na viola nós ponteia uma semana, um ano inteiro. Ai, ai. Nosso carro nós não toca nas estradas, só nas festas no meio das morenadas. A viola é o nosso carro e as cordas é nossa boiada. São cinco juntas de boi e muito bem combinada. A nossa vida carreira é uma vida delicada. O carro que nós carreia, a viola bem afinada. Ai, ai. As cordas finas é os primeiros boi de guia. E a segunda são os boi da subguia. Vem a prima e a requinta na puxada tem macia. A toeira é os boi de coice com a sua companhia. Canotia é o cabeçalho, os boi de mais garantia. Quando puxa toda junta até o corpo se arrepia. Ai, ai. Traz muito conservado. Nós carreia com jeito e muito cuidado. Tem dias que canta alegre e outros dias amargurado. Às vezes canta por prazer, muitas vezes obrigado. O cocão é o nosso peito num dueto apaixonado. Nessa hora de trabalho eu deixo a tristeza de lado. Ai, ai.